Jesus, lado a lado do Senhor e meu Salvador. Entreguei a minha vida em suas mãos. Tenho muita alegria em meu coração. Quando vejo o esplendor da sua glória, fico forte e penso na tribulação. Me alegro, canto louvo, aleluia. Isso aqui depois vou ter a salvação. Existe outro igual, Jesus, dá vitória e livra do mal. Jesus é majestade, tem o poder. Jesus te ama e quer salvar você. Esse mundo está vivendo um momento mal, violência em toda parte, isso é total. Só Jesus é poderoso para transformar. Quando vejo o esplendor da sua glória, fico forte e penso na tribulação. Me alegro, canto louvo, aleluia. Isso aqui depois vou ter a salvação. Jesus, nome não existe outro igual, Jesus, me dá vitória e livra do mal. Jesus é majestade, tem o poder. Jesus te ama e quer salvar você. Jesus é majestade, tem o poder. Jesus, do mal, Jesus, tem o poder, Jesus.